só Deus pode me julgar. Preciso muito mais pra me fazer. Minha autoestima não é fácil de abaixar. Olhos abertos fixados no céu, perguntando a Deus qual será o meu papel. Fechar a boca e não expor meus pensamentos, com receio que eles possam causar constrangimento. Será que é isso? Não cumprir compromisso pra baixar da cabeça e se manter omisso. A hipocrisia, a demagogia, sem ideologia, sem ideologia. A maioria fala do amor no singular. Se eu falo de amor é de uma forma impopular. Quem não tem amor pelo povo brasileiro não me representa aqui. Uma das piores distribuições de renda. Antes de morrer, talvez você entenda. Confesso para ti que é difícil de entender. No país do carnaval o povo nem tem o que comer. Ser artista pop está pra mim há pouco. Não sou nada disso, sou apenas mais um louco, clamando por justiça, igualdade racial. É parecido, mas não é igual. É natural o que fazer no Senado. Quem engana o povo simplesmente renuncia. Não é caçado, abre mão do seu mandato. Nas próximas eleições, volta a cara como candidato. Povo sem memória. Caso me esquecido, não foi assim comigo. Fiquei como um bandido, se quiser reclamar de mim, que reclame. Mas fale das novelas e dos filmes do Van Damme, que teve no Brasil, no programa do Gugu. Rebolou, viajou, agachou e mostrou. Volta pra América e avisa pra Madonna que aqui não tem censura, meu país. É e não tem dona, não tem dona, dona. Nosso povo tá em coma. Erga sua cabeça, que é verdade, vem a dona. Bota aí minha cabeça em pé. Vai o que quiser, pode vir. E junto com o corpo, e senta a mão. E só Deus pode me julgar. Eu odeio minha cabeça em pé. Vai o que quiser, pode vir. E junto com o corpo, e senta a mão. E só Deus pode me julgar. Soldado da guerra, a favor da justiça. Igualdade pura aqui, a coisa fica em dizer. Você ri da minha roupa, ri do meu cabelo. Mas tenta me imitar se olhando no espelho. Preconceito sem conceito que apodre. Filho do descaso. Mesmo pós abolição de 500 anos de angústia e sofrimentos, me acorrentaram, mesmo meus pensamentos. Me fale quem tem o poder pra condenar, pra censurar. Então me diga o que causa mais estrago. Sem gramas de maconha ou maço de cigarro. O povo revelado, o polícia na favela. A música do Rio ou a próxima novela. Na tela e no poder. Eu entro pela porta de serviço, meu dinheiro não. Só pra quem manda bater. Pisando nos humildes e fazendo o nosso bode crescer. CD, MST, CUT, UNI, CUPA, PCC. O mundo se organiza, cada uma a sua maneira. Continuo ironizando, vendo como brincadeira. Besteira. Coisa de moleque, levantado, ninguém mais quer ser moleque. Ninguém quer ser controlado, vigiado, programado, calado. Ameaça. E se for filho de bacana, o caso é abafado. A gente que é caçado, tratados como réu. As armas que eu uso é microfone, caneta e papel. A sociedade assiste a tudo calada. Salve, salve, salve. A pátria amada, mãe gentil. Poderosos do Brasil, que distribui para as crianças cocaína. Impossível. Me censurar porque não pode. Fala, é como se fosse o rabo sujo falando da bunda mal lavada. Sem investimento, no esquecimento. Tô. Explode um pensamento, mas um bom é violento. Tô. Que pega no canhão e age inconsequente. Ou pega o microfone com discurso contundente. Uma atitude brusca, dignificando e brigando por uma vida justa. Fui transformado no bandido do milênio. O sensacionalismo por aqui. Eu tava armado, mas vou sou da Subalaia. Quem é mais bandido do Beira-Mar? Quem será que irá responder? Governador, senador, prefeito, ministro, você que é caçado e sempre paga o pato. Erga sua cabeça para não ser decepado. Mantenha minha cabeça em pé. Vai o que quiser, pode vir. E junto com o senador, e só Deus pode me julgar. Mantenha minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir. Eu junto com vale. Isso ainda não. Isso Deus pode me julgar. Como pode ser tragédia a morte de um artista e a morte de milhões? Apenas uma estatística. Fato realista. E dentro do Brasil você que chorava lá no gueto, ninguém te viu. Realidade dói. Segregação, menosprezo é o que lhe está. A maioria esquecida no barraco que ainda é algemado e extorquido. E não me importa, quem pensa incomoda. Não morre pela tanca. Não vi da massa de mandar. Não vi do lado Mauricinho da TV. Não deixa se envolver porque tem proceder. Só tem Paquita Loura. Aqui não tem preta como uma apresentadora. Novela de escravo, a emissora gosta. Mostra os pretos te matado pelas costas. Faz confusão na cabeça de um moleque que não gosta de escola e admira. Quando for roubar dinheiro público, vê se não esquece. Que na sua conta tem a honra de um homem envergonhado. Eu tenho que ver sua família. Ordem, progresso e perdão. É terror de quem rouba muito, não tem punição. Bota aí minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir. Junto com sem dormir. E só Deus pode me julgar. Eu botei minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir. E junto com e sem dormir. E só Deus pode me julgar. Eu botei minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir. E junto com e sem dormir. E só Deus pode me julgar. Eu botei minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir. Eu junto com e sem dormir. E só Deus pode me julgar, por isso eu vou na fé.